Estão começando a sua 215ª edição Gloob Gloob pra falar sobre os jogos que tem as fases embaixo d'água. Gloob Gloob! Pra quem não sabe, dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana que vem a gente tem o lápis. Gloob Gloob! Gloob Gloob! O Senhor da Eternidade. Bota na edição, bota um efeito de bolha assim. Mano, novo. Vai ficar claro. Cara, se fosse baixo pressão com raiz dos primeiros 100 episódios, o episódio inteiro ia ter um filtro de água e blá blá blá blá blá blá blá blá. Mas a gente não vai falar com alguma coisa na boca, tipo boquete. Isso. É, não. O Killerazos! Killerazos, calça quadrada! Patrick! Como pode? O jogo só zerou! Isso, meu Deus! Não delay! Final Fantasy X, um Blitzball, pode ser considerado um jogo com uma fase debaixo d'água? Uma péssima fase d'água, sim. Eu vou te falar. Falaremos sobre isso. Basicamente, ele é um jogo. Ele tinha fases da Terra, né? Acho que é o mais. é o mais certo de falar. E é isso aí. Nessa semana, nós vamos desbravar o fundo dos grandes mares. Vamos nadar e nadar e se frustrar com mecânicas lentas, puzzles perturbadores. E hoje, depois de 20 e muitos anos, estamos aqui reclamando da famigerada fase da água. Tudo isso e muito mais, depois de Ximenes. E hoje, depois de muitos 20 e poucos anos, aparece a abertura de Flashman. Uma notícia que apareceu aqui do I Fucking Love Science. Ajude a salvar as baleias assistindo pornografia. Pornhub, vai doar um centavo pra cada 2.000 vídeos assistidos no site deles. Entre 8 e 29 de fevereiro. Caralho, só com caixa eles já ganharam tipo $1,000 hoje, cara. Cara, isso me lembra uma frase muito mal traduzida de um programa na Discovery Channel que dizia, e abre aspas, salvando as baleias com esperma. Certo. As baleias com esperma é sperm whale. Parabéns, desculpa. Nós vamos ao encontro do mais forte. Vamos ultrapassar os 3 níveis de especial e aplicar o grande golpe secreto. Neste domingo, dia 21 de fevereiro, a partir das 14 horas, você vai acessar o YouTube do Baixo Frente Soco, gaming.youtube.com/baixofrentesoco, e vai nos acompanhar no streaming de Street Fighter V. E nós vamos sortear uma cópia do jogo pro Steam. Todo mundo que é Patreon do Baixo Frente Soco já está concorrendo a esse sorteio. Mesmo se não participar do streaming, Lapso? Exatamente. Olha só, nossa primeira investida mercenária no Patreon. E se você estiver lá no streaming e for um Patreon, você vai ganhar mais uma chance de concorrer. Exatamente. Você ganha um ticket se estiver no streaming, 2 tickets se for patrão. Nós vamos sortear em algum momento, provavelmente mais pro final. Se o patrão ficar maluco, pode aparecer mais uma cópia pra gente sortear na hora. Caraca. A gente pode ser aqui uma meta. Se 200 pessoas estiverem lá online assistindo a gente sorteia uma segunda cópia. Tem que pensar alto logo nessa porra. Bateu 200, a gente vai... A gente fazer o bolão, né? Que é, por exemplo, quanto tempo vai levar até o Senhor da Eternidade dar um QQ, dar um rage lá e falar que o jogo é quebrado. A gente vai ter um bolão de quanto tempo o Senhor da Eternidade fala que algum personagem é quebrado. Já adianta o QQ. E lá que o senhor tem o jogo e os outros não tem, então já tem o primeiro QQ do Senhor da Eternidade aí. É que o jogo saiu terça, a gente vai jogar domingo. Hoje eu não joguei, enfim, sábado vou dar aula o dia inteiro, mas tudo bem. Anota aí pro bingo do BFS. O Killerazos também escangalhando de rir durante o streaming, ficando vermelho, e a gente tendo que levar da minha casa pro pronto-socorro. Aliás, no meu streaming o pessoal falou assim: opa, domingo na casa de Lattes. É, quem souber o endereço aí, enfim, quem sabe, né? Cola lá. É domingo, gaming.youtube.com/baixofrentesoco, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília. Lembre-se, o horário de verão termina agora, nesse fim de semana. Atrase seu relógio em 1 hora. Vem lá, vem com a gente, porrada, estanca, sorteio, sapinhou! Ximenes. fudeu tudo aqui. Né, Paco? Fudeu tudo, Paco. Fudeu tudo, Paco. Paco é uma calopsita? Por que todo mundo acha que o Paco é uma calopsita, cara? Porque é por causa do pombo. O pombo é uma calopsita chamada Paco. E aí você falou assim, eu falei, pô, pode ser um cachorro, mas pode ser uma calopsita também. Mas tá na moda esse nome, sabe qual é? Seguida após a morte? Eram os deuses astronautas? Foda-se, porque agora está na hora da leitura de e-mails do Baixo Frente Soco nessa buceta. Qual é a edição desta merda? Acho que é referente a 214. O episódio é o 215. É referente à vida, né, cara? Se o cara mandar um e-mail assim, acabei de ouvir o episódio 32 de vocês sobre Marvel vs Capcom. A gente responde. Vocês são uns merdas. Cara, vai entrar aqui porque eu não leio o e-mail mesmo. Então, quem vai começar aí hoje? Quem quer brincar de e-mail aí hoje? O nosso estreante, Carlos Pivô, tá claro. O estreante. Eu sou tipo o Cid Moreira voltando a apresentar o Jornal Nacional, sabe qual é? Depois de muitos anos, assim. Olá, senhor Eternidade Daigo. E eu, que sou um merda. Aqui quem vos fala é Furry Caio. E claro, já vim deixar meus chimenez na melhor parte do podcast. Até porque o podcast passado foi foda pra caralho. Mas o que eu venho aqui, além de elogiar esse podcast, é dizer que, pelo que percebi, nenhum dos participantes mencionaram ou chegou a lembrar de um dos games mais foda de luta que faziam os jogadores irem à loucura. O famoso, não sei se tanto, Killer Instinct. Pode crer que não. Não sei porquê, mas esse game é sensacional. Toda aquela jogabilidade com a voz do narrador ao fundo, quando se aplicava um combo e que quando saiu um Ultra Combo, fazia os jovens combo irem à loucura. É o cara do UFC, né? Quase narrando, né? Quando esse cara do UFC... Esse cara do UFC tinha que... Esse Bruce Buffer, ele tinha que narrar algum jogo de luta, ia ser foda. Vamos lá. Fazia os jovens irem à loucura, pois aquilo sim era uma coisa difícil de se acertar e nem preciso dizer o Combo Breaker, já que isso dava até briga caso tivesse quebrado um combo grande do adversário. Cara, o cara, esse maluco, cara, ele é de uma cena Killer Instinctiva muito foda, cara. Maluco, tem várias histórias aqui pra contar. Né? Outro assunto que não sei porquê não combinou com essa competitividade dos games de luta, acho que porque sou um jogador do tipo Rage, fico puto quando meu adversário utiliza apenas um golpe e acabo perdendo a concentração. Esse cara, ele deve ser aquele cara que cai e fica tomando rasteira toda hora, sabe qual é? No wake up. Ah, toma rasteira, toma rasteira. Oito agarrão, várias vezes. Oito agarrão. Toma croissant toda hora. Fazendo com que perdesse, claro, o que caso eu fosse o dono do vídeo. Cara, eu tinha esquecido como as pessoas escreviam mal. Você tá mal acostumado. Depois de tempo você fica treinado já. O que caso eu fosse dono do videogame, não existia essa comigo de passar o controle, já que mesmo perdendo, minha desculpa era, só fica usando um tipo de golpe. Assim o adversário acaba desistindo. Bem, fica aí essa breve mencionada sobre o Killer, que foi um dos games de luta que mais joguei, tirando Street Coffee. Fora isso, abraço a todos os integrantes do Buffs e que venham mais podcasts incríveis. Incríveis! Bicho, eu acho que só agora Killer Instinct pode ser considerado um jogo pra valer, assim. É verdade. Aqueles joguinhos tipo Eternal Champion, sabe qual é? King of Monsters, que era o forfã eterno, tipo... Pô, tu imagina assim, caralho aí, meu irmão, Evo 97, King of Monsters, Losers Finals, vai ser foda, cara. Então, esse eterno... O jogo da Liga de Luta, lembra? Aquele de Super... De Mega? Nossa senhora! Tá que foda! É da Activision, não? É da Interplay, né? É da Acclaim. Acclaim, é a Aliás, da é da Blizzard e a Acclaim publicou. É até pior. Ah, então. Devia ser Interplay ainda na época, né? Mó loucura. Ou então, é. Aquele. É foda, porque foi na época que eles lançaram Black Thorner. Você vê os dois extremos, né? É, já pensou a Evo de Shaq-Fu? Eu acho que tinha que ter Shaq-Fu numa Evo. E na final, sabe qual é? E na final, você colocar o Shaq pra narrar. Quem quer que fosse. E aí o vencedor da final, ele tinha que validar o título dele jogando contra o Shaquille O'Neal. Porra. Tipo o WMC Master, sabe qual é? Caindo uma porrada de verdade com o Shaquille O'Neal. Pode ser. Aí mas, já pensou? Justin Wong versus Shaquille O'Neal, porrada de verdade. Porra, dois gordos safados. Não, só que é um gordo de 2,15m, né? É. E um gordo de 1,60m. E um gordo japonês anão, nojento. Ele é tão baixo assim, não. Ele é um pouquinho mais baixo que eu. Ele é mais alto que você, na verdade, ainda. Duvida? Ele é tão baixo assim, não. Ele parece que ele é muito gordo. E aqueles caras que jogam com ele, o Flow, o Mike Ross, esses caras são altos mesmo. Ah, sim. O Mike Ross é gigante. Então também não é, não. É um pouquinho mais alto. Ele é menor que você, o Mike Ross. Já não? Teve um ou outro desse Ivo que rolou Dive Kick? Teve. Ah, o Arara ficou em oitavo, em sexto, no Dive Kick. Do Eda Eva 2015. Eu joguei skill, né? Eu joguei skill, cara. Não, mas no caso, o Arara, o Arara é skill mesmo. O Arara é Dive Kick. É jogador profissional. Cara, o Arara, ele faz algoritmos de Dive Kick, cara. Cara, olha só, vou falar pra vocês. O Arara, ele conhece tudo. O Arara, quando fala assim, eu vou aprender a jogar um jogo. Cara, o Arara, ele é retweetado com alguma frequência pelos caras do Dota 2. Tipo, cara, olha que jogada foda que esse maluco aqui do Brasil inventou. Ah, é, sei lá, ele faz muito tempo que eu não jogo Dota com o Arara, mas eu lembro dele ser bem merda. Ah, não, não, não, eu não sei se ele joga bem, mas ele entende muito bem o jogo. Ah, entendi, tá, ele tem o Minecraft. Ele podia ser coach, uma parada dessa, assim. Se ele joga bem, eu não lembro. Não, e depois ele começou a jogar benzão. É. Mas o Dive Kick, ele fez um controle muito foda, cara. Fez um controlezão gigante com dois botões enormes, assim, que você joga dando soco no botão de... Dive! Foda. E aí ficou em sexto lugar, né? Merda pra Las Vegas pra mostrar pra cara. Levou, caralho. Aquilo num avião, meu irmão. O cara com a porra de um sobrenome lá da Lituânia, é leste europeu, e entra com aquilo num avião. É, segurança americana não é grande coisa mesmo, não, cara. É, não é grande coisa, não. Quem vai agora? Vou eu. Vai fundo. Este é o Lone Player que quase tomou uma renomeada, mas colocou ali o nome dele no final do e-mail. Olá! Eu gosto de jogos de diversão. O meu primeiro contato com jogos de luta foi com Street Fighter 2. Imagino que tenha sido assim para a maioria dos jogadores. Sim. Que hoje tem em média 30 anos. Sim. Não tinha com que, além disso, começar. Não vai começar com o que? Com o Double Dragon? Só se fosse, sei lá, Mortal Kombat, né? Um pouquinho depois. É, né? Tá ali no frame. É o Fatal Fury também, um dos aninhos depois. Fatal Fury. Me lembro do hype absurdo que esse jogo causou na década de 90. Inclusive, tendo comercial da Game Power número 1 na TV, cuja capa era o Blanca dando uma bolinha na Chun-Li com o Ryu derrotado ao lado. Também conhecido como capa do Street Fighter 2 americano Super NES. Tem um vídeo do Jogabilidade, do Caio Corraine, que é review dessa Game Power 1, se não me engano. Eu nunca vi, mas fica aí porque o cara é sangue bom, uma dica. Não, o cara é tranquilo. Como na época eu tinha um Turbo Game, grande escolha, a primeira vez que joguei Street Fighter 2 foi numa versão pirata, imagino eu, muito pirata, da Yokosoft, da Indonésia, essa porra. Que continha apenas 4 lutadores, Guile, Ryu, Chun-Li e Zangief. E ah, eu sei qual é. É, sabe, não sabe? Sei, que a Chun-Li é mais alta que todo mundo na porra do jogo. Mas não dava pra controlá-lo. Quer dizer, uma vez eu consegui jogar com ele, mas acho que foi bug do jogo. É, realmente é bug. Porque tinha uns casos onde você tá ganhando com o Guile, ele vira o Zangief no meio da luta. Caralho, que fantástico. Nossa, muito rodoviário, né? E aí você não zera se você matar ele como Zangief, a luta repete. Que delícia. É como se você tivesse matado Zangief e prossegue. Pois tentei refazer todo o processo, que incluía até encaixar a fita meio torta, mas nada funcionou. Joguei também o Street Fighter 3 para NES, que tinha uma pancada de personagens, incluindo Vega, Blanca, Sagat e Ken. Mas o mais bizarro foi um tal do Street Fighter 5. Que tinha até umas vozes zoadas nos golpes e um monte de lutador desconhecido. Esse é o auge do pirata do inferno. Tem Jesus. Vários lutadores desconhecidos: Rashid, Nekali, Feng, Laura. Tinha Street Fighter pra Nintendinho? Tinha. Tudo bootleg. Uns bootleg safados, chineses. Só que assim, os bootlegs, que não eram bootlegs na verdade, né? Os jogos da Tectoy que a gente jogava de Master. Era semi-bootleg. Que era o semi-bootleg de jogo de Mega Drive, né? Pô, era uma parada maneira. A Tectoy é parada sinistra lá. Agora, caralho, meu irmão, era umas paradas fundo de quintal na Indonésia, sabe qual é? Que o cara fazia o Sprite da Chun-Li, a Chun-Li era mais alta que o Zangief. Caralho. Cara. Era mais alta e mais gorda que o Zangief, mais larga que o Zangief. Ela era largona, ela era meio estourada, o Spritezinho. E tinha o cenário do Zangief, versão ultra simplificada, que eu lembro. Só tinha um maluco bebendo no fundo. E devia ter mais uns dois, sei lá. Eu acho que o do Ryu também tinha, apesar de não ter o Ryu no jogo. Não, tinha o Ryu no jogo. Eu não lembro. Eram o seis bonecos, né? Não, quatro. Não tem o... Era Ryu, Chun-Li, Zangief e Guile. Aí o cenário do Guile só tem um avião. Caralho. É suficiente. Hoje em dia faz sentido, né? Porque esse design é simplificado, né? Parada... Porra. Né? Minimalista. Minimalista, esse é foda. Deixa eu ver. Essas versões piratas eram fodas. Uma vez que joguei também Mortal Kombat e Fatal Fury para NES. Esse Fatal Fury, meu irmão... Esse Fatal Fury tem o Mario. Nossa. Esse Fatal Fury tem o Leonardo dos Tartarugas Ninja. Ah, esse foda. Fatal Fury... Esse Fatal Fury é a minha capa do... minha página de fundo do Twitter. É até a seleção desse jogo. Exatamente. É meio um World Heroes Nintendinho, sabe? Isso. Em paralelo, corri a vida pelos fliperamas. Tudo começou no boteco do Bidias. Caralho. Nomes, eu gosto de nomes. É, num local chamado Rodoviária Velha, onde apenas guerreiros frequentavam e apenas os mais fortes sobreviviam. Street Fighter 2 de Mortal Kombat. Rapidinho, toda cidade que tem uma rodoviária chamada de Rodoviária Velha, não vá nesse lugar se você não for da cidade. Sempre é um lugar de trevas, com um cheiro de mijo no chão, muita guimba de cigarro espalhada. E tipo, nego vai te extorquir psicologicamente ou fisicamente, cara. Não vá num lugar chamado Rodoviária Velha se você não for da cidade, cara. Né, se você não for local, não apareça lá. Não são tourist friendly. Porra, é tourist trap na pior das só armadilha mesmo. Mortal Kombat era os carro-chefes do local, mas depois os fliperamas se proliferaram para diversos bares da cidade, como todo mundo, todo lugar. Me refiro a uma cidade chamada Andirá, no norte do Paraná. Ah, meu Paraná! Puras trevas. Ah, meu Paraná! Você não precisa gostar de mim, deixa eu gostar de você. O problema de frequentar fliperamas era que meus pais não gostavam do ambiente, como nenhum pai. É. Como em todo lugar. Existia muita influência de tranqueiras, assim eram os conhecidos meliantes da época. Mas isso não me impedia de sempre jogar uma ficha ou outra. O engraçado era que sempre chegava um engraxate pedindo um round, você não deixasse eles pegarem, muitas vezes eles desligavam a máquina. E você quebrava ele de porrada. Lógico. Devido à minha estatura e amizade com algumas figuras conhecidas, isso nunca aconteceu comigo, mas já vi muito acontecer. Ah, essa aí foi esperto, fez amizade. Por ter crescido neste meio, eu vejo esse torneio de jogos de luta e vejo esses playboyzinhos jogando, tipo Keoma, Pacheco. Shots fired! Shots fired, levantadamente. Que desnecessário. Por isso que ele não veio gravar com a gente. É. Não vejo motivo para o nego pagar pau pra ele, sério. Ah, o melhor Abel do Brasil então não é, né? É, foda-se. Se bal, o melhor Abel do mundo. Porra, o Arara vai chiar com isso. Mas não, ele é o melhor Abel do, o melhor Arara do mundo também, inclusive. Mas é o melhor Abel do mundo já, cara. Não tem caô, não. É? Já é. Já é. É porque pouca gente joga com ele, né? Tá sendo. Mas isso não me impedia de sempre jogar uma ficha ou outra. O engraçado era que... Ah, não, peraí. Ei, caralho. Voltar. Quando se vê um profissional jogar? É. Por exemplo, não vejo motivo pra ele pagar pra ele. Quando se vê um profissional jogar, você espera mais que combos repetidos com Abel. Porra. Ah, vai se fuder. Não, da FGC toda, a né? Porra do Daigo só perdeu pra um cara que dava só chute, rasteiro com chute médio Hadouken, ganhou dele, pô. Uhum. O Daigo perdeu pro rapper, né, cara? É, perdeu pro Loop Fiasco. Mas olha só, caralho, que opinião de merda desse ouvinte aí. Desculpa, ouvinte, não quiser mais ouvir o Baixo do Soco, foda-se. Mas o... caralho, cara, tudo é assim. Ah, não, porque o melhor jogador do mundo é o Messi. Caralho, meu irmão, o Messi só sabe pegar a bola, gruda a bola no pé e sai fazendo zigue-zague. Ele só faz isso. Sim. Só faz isso. Aí corta pra dentro, chuta e é gol. Aí não, ai, é... Um profissional bom era o Zico, que fazia a mesma coisa, só que 30 anos atrás. Caralho, é sempre assim, porra. E outra, caralho, Street Fighter não é Tekken, porra. Não limitado de combo que o cara pode dar. Não tem 70 mil combos, não, cara. É bem fixadinho. Até as decisões de combo são muito poucas. Tem uns 3 ou 4 pouco manteiga lá e é isso, pô. É, essa parada aí, cara. É isso que você faz. Você aprende uns 2 pouco manteiga do seu boneco e já tá bom. Sim. O resto é futsi. Ah, esse é futsi, exatamente. O resto é futsi mix-up. Futsi mix-up. Aham. Quantos cara, aqui não diriam? Olha só coisa, vou dar uma coisa na cabeça, galera. Combo Street Fighter é exceção. A regra é tu dar um chute médio e esperar o cara abrir a guarda de novo pra encaixar o outro. Lógico. Não, calma aí, campeão. Não, voador. E panda. Compre exceção, mano. Voador e panda. Voador e panda e agarrão, que nem o Ninja Ninja joga. Voador e panda e agarrão, é. Voador e panda e agarrão e vê se você consegue pegar o cara de prevenido pra dar um soco no baço. É só isso. Então dá um turbinho de vez em quando. Isso. E Wake Up Ultra. Só. Wake Up Ultra, claro. Wake Up Ultra. Sempre. Dá um esfregadão. Quantos aqui não diriam, porra, como o Davidson se tornou jogador profissional de futebol errando esses gols? Porque muita gente que nem amador é, faria aquele gol. Tipo a minha avó. Uhum. Ainda puta põe a avó cara. No meio. Que... Ah, entendi. Não, cara. Tira sua opinião e põe sua avó que é melhor, cara. Ai, mas ele ganhou de um dos quatro deuses do Japão. Um grande bosta. Esses caras vão pra eventos em países mais fracos pra ganhar 50 pau por luta contra ele. Hoje só vivem de nome, a ponto de não ganharem mais nada há muito tempo. Nossa, cara, quanto hate, cara. Ai, o Keoma comeu sua mãe, alguma coisa assim? Que isso. Não, não só o Keoma, ele tá falando do Pepe Dai também. Porra. Que isso. Deixa os garotos brincar, caralho. Deixa os garotos. Para tu brincar. Quem é esse ouvinte mesmo? É o Lone Player. Ô, Lone Player, você tá com inveja do cara porque ele ganha dinheiro pra jogar videogame e você não, cara? Eu acho que é isso. Quanto acho que ódio, cara. Desnecessário. Quanta fúria. Que gratuito. Uhum. Olha lá. Sério, um cara com controle de PlayStation 1 foi campeão da EVO jogando com a Rose. O que está acontecendo com essa juventude? Queria vê-los jogando contra... Serginho Louco, Bozó, o Gustavo. Isso verdadeiras também... lendas vivas do fliperama. Isso eu também queria, isso é variado. Isso é variado. Jesus Cristo. Quero ver a galera jogar Street Fighter 2 contra o Bônus Stage aqui no, lá na Toca Diversões, lá em Caxias. Jesus Cristo. Isso que eu quero ver. Merda. Isso que eu quero ver. Bônus Stage esculacha todo mundo de Balrog no Street 2. Balrog é o, Balrog. É o tier 12 da porra do jogo. Não, peraí, Balrog nunca é tier 12 de nada. Fica quieto aí. Não, Balrog no 2, cara. No 2, 2, Baunilhão. Balrog no 2? Merdão, mané. No 2 ele era o segundo tier, logo abaixo do Ryu e Sagat. Não. Era assim. Não. Tinha, acho que tinha o Feilong aí no meio, talvez. Não, não, Street 2, Baunilha, não tem Feilong, não. Ah, o Baunilha, o primeiro. Baunilhão, Baunilhão. Ah, o Baunilhão, não faço ideia. É, não, porra, Balrog imundo, faz nada. Só é lento Balrog e... Balrog não presta. É lento e abre a guarda, é isso que ele faz. Enfim, fala a Dupla das Trevas aqui, Dupla das Trevas mais um hoje. Mais um hoje. Vim abrir o show. Aqui é o Dash mais uma semana. Semana passada não deu pra mandar e-mail, pois tava de férias, aí perdi todo o senso de responsabilidade. É foda, cara, aqui não se repita. Mas cá estamos de novo sobre o podcast 212. Eu gostaria de poder jogar novamente como se fosse a primeira vez o Ninja Gaiden Sigma do PS3. Vou explicar por quê. Ah, esse jogo é legal, vai. É, porque esse é aquele que a dificuldade diminui. É, mas mesmo assim é difícil pra caralho. Isso não é mentiu. É. Enfim, vou explicar. Só se a Eternidade quisera. Velocidade 2x. Oi? É, 2x. Não, isso eu conto. Era uma tarde, algum dia... Ele troca N por M, é normal isso? É. Eu sei, cara. É o Cebolinha reverso. Era uma tarde, algum dia de 2011, eu tinha acabado um relacionamento e estava para baixo. Até que saindo da casa de um dos meus melhores amigos, eu passo em frente a uma locadora onde um PS3 Fat branco estava sendo vendido por R$800, a exata quantia que tinha no banco guardado. Não pensei duas vezes em gastar todo meu dia no PlayStation, claro. Pedi para o dono do locador segurar o videogame, fui no banco pegar a grana e, claro, alguns jogos com um amigo que já tinha PS3 há muitos anos. Depois de pagar o dono do locador e pegar o videogame, eu voltei para casa a pé, escoltado pelo Fabiano, um dos meus melhores amigos até hoje. Ô, valeu, Fabiano. Brother. Valeu, Fabiano. Não, já que a locadora ficava 15 minutos da minha casa. Quando cheguei em casa, liguei o PS3 na minha antiga TV de tubo, aquele mundo maravilhoso se abriu para mim. É o primeiro jogo que joguei nele e zerei. Foi o Ninja Gaiden. De novo. Sim, né? Que jogo lindo e difícil ao mesmo tempo. Mas não me deixei abater e fui até o fim. Tamanho prazer em jogo difícil assim só tive novamente com a franquia Souls. Foi ótimo zerar esse jogo e comprar o PS3 na época. Isso me fez não pensar no primeiro relacionamento e me deu muita alegria. Tá, então você não queria jogar Ninja Gaiden Sigma pela primeira vez de novo. Você queria jogar PS3 pela primeira vez de novo, porra. E depois acabar o relacionamento. Você queria qualquer sofrimento que fosse menor do que a dor da separação. Você queria comprar um PS, ter o prazer de comprar um PS3 novo em 2011 por R$800. Eu acho que é isso que você queria. Cara, eu pensando bem, eu queria ter o prazer de comprar um PlayStation 1 em 98 por R$240 de novo. Com Street Fighter Anniversary Edition, Guilty Gear e KOF 97. Ei, beleza. Porra, bons tempos. R$240, cara. Só imagina. Meu PS3 branco era japonês, logo confirmava com bolinha e saía com X. Mesmo faleceu em 2014 devido aos 3 bips da morte. Mas foi... 3 bips da morte não era do Xbox? Ah, não. Do Xbox era a luz amarela. É. Só uma parada. O PlayStation 4 dá 3 bips da morte toda hora. É só eletricidade estática. Alguém que tiver um Play 4 aí e ouvir 3 bips, não fica com medo. Eu não vou nem comprar essa merda. É comum essa porra. Mas foi trocado por um 3DS que foi vendido por R$600 e virou um PS3 Slim. Que calhorda! Trocou um videogame fudido por um 3DS? Caralho, o cara, ele é meio que o Warren Buffett do videogame, sabe qual é? Não, eu tinha um Game & Watch. E hoje eu tenho um PlayStation 8. É, fui trocando. agregando valor, negociando. Sobre o podcast 213, foi ótimo. Esses jogos têm que sair do papel logo. Tem aquele câncer musou lá. Aquele câncer. Sobre o 214, com o Street Fighter V chegando, espero jogar bem e bater muito com o Ken ou Ryu. O Ken tá escroto. Mas quem sabe... Quer dizer, a aparência, né? O jogo ainda não joguei. Quem sabe pensar... Escroto o quê? De ruim? Não, escroto de feio. Foda-se. Tá feio pra caralho mesmo. Mas quem sabe pensar fora da caixa e pegar um personagem alternativo. Agora, meu Deus, que câncer. Agora, com a falta de investimento, será que a cena competitiva pode crescer no Brasil? Não. Me desculpa por acumular Falta tudo no Brasil. Não, mas olha só, a Capcom tá bonitinha, tá fazendo umas coisinhas aí de vez em quando. O jogo tá em português? O jogo está todo em português. É texto, né? Não dublagem. Vai se fuder, então. E adaptações. Tu quer dublar um jogo de luta? Quero. Street Fighter. É a coisa mais fácil que tem dublar um jogo de luta, filho da puta. Caralho, é só, pra quê, mano? Vamos! É, caralho. Ataque das corujas! Se fosse a dublagem do desenho, eu ia querer, maneiro. E o cara. Tipo, dublar, aliás, a... É a bucha de frases, caralho. Não é um... A tradução, uma história complexa. A tradução em texto tá toda referenciando o anime. É cheio de ó o cara aí. Ele traduziu a porra do Mortal Kombat, que tem um story mode todo gigante, 200 mil frases. Aí, botou a Peach pra dublar o... Você paga R$5 pro dublador, ele faz as meia dúzia de frases que tem cada personagem. Eu dublaria com certeza. Acabou, né? Não tem necessidade, porque os caras só falam frase tosca. Porra, essa é uma perda de tempo dublar Street Fighter. Eu acho que é uma parada que não dá nem um pouco de trabalho e é maneiro, e o fã gosta. Ah, sou mais botar em... Brasileiro gosta de se sentir valorizado, filho da puta. Também gosto, cara, mas você tá traduzindo em texto, tá bom já. Não gosto. Enfim. É, nem tem frase direito de entrada e saída também, pô. Só tem, sei lá, come on. É, vamos. Ataque das Crujas. Soco do dragão! Soco do dragão! É, caralho, eu quero ver, meu irmão. Um dia o nego vai dublar uma porra do Street Fighter pra vir, sei lá, um comandante cobra e falar que lixo de dublagem. Coloca tudo em japonês. Nego não vai traduzir Shoryuken errado. Então não precisa dublar. É, isso que eu tô falando. Vai traduzir só o Stout. Come on. Vamos. Vem até aqui. Mas enfim, me desculpe para acumular 3 podcasts no e-mail. Não, desculpe não, vai se fuder. E que deu pau quando eu mandei as primeiras... Deu pau. Gente, pau M. Abraços, amo vocês. Enviado do meu cu. Ok. Resetou, né? Olá. Uhum. Esse Dash que acabou de mandar o e-mail aí que a gente leu... O cara que mandou a foto do Kamen Rider Black autografada pelo Samu Minami. É sangue bom. Sangue bom. Sangue bom. Olá, Tiger e Senhor da Eternidade. Aqui é o Scar. Ou melhor, o nick maravilhoso que me deram. Scarro, Scataro. Não sei qual é o melhor. Gostei para a caceta do tema desta semana. Não me fez rir em frente de clientes com o podcast da semana passada. Mas ainda assim, curti pacas o desta semana. Sempre quis entrar no lado competitivo de jogos de luta, desde que fui influenciado pelo meu primo, que participava de torneios de Marvel 3 e Brawl. Pois é, Brawl. Em eventos de anime. No momento, eu só jogo o Smashinho de Wii U, competitivamente. Mas nem tenho tanto tempo para praticar ou participar de torneios, que, surpreendentemente, estão se tornando mais frequentes na minha região, graças a um grupo de jogadores que vem organizando eles por aqui em Recife. Eu já tô perdido com os updates recentes, mas nem sei mais quem são os top tiers. Cara, Rosalina e Luma, Shake e Zero Suit Samus, sempre. Não mudou muita coisa, né? Não muda muita. E agora os que entram sempre entram meio que quase top tier, tipo a Bayonetta. A Bayonetta é meio quebrada. A Bayonetta vai de 0 a Smash em, sei lá, 30%. Caralho? Isola os caras. Nem sei com quem eu deveria jogar agora, tá uma merda. E também queria aprender a jogar Schoolgirls direito, pois eu cresci com Smash e jogar algo como um fighter tradicional é muito difícil pra mim por causa dos comandos ultra simples de Smash. E caso eu aprendesse a jogar, queria partir pra jogos como Street Fighter 5, se possível. Ainda sou iniciante para cenas competitivas, mas quero ao menos chegar a um nível onde sou considerado intermediário. Não quero virar uma lenda como o Daigo, o pro player lá, não você. Eu sou mais o Daigo daqui, cara. Seu bosta. O Daigo daqui é muito mais lenda que o Omehara. Porra, nós somos Hasashi. Só quero participar de torneios, me divertir jogando em um nível mais técnico e não ser visto como um bostão. Ele não quer ser o free. A aprovação dos pares. Cara, mas difícil, o cara tá acostumado a jogar Smash, vai querer jogar jogo de verdade e vai se complicar. Eu já me deparei com muita galera casual que não gosta de ver jogos sendo levados tão a sério assim como são. Não gostam da ideia de esportes, etc. Apesar de respeitar como jogam, o que quiserem, da forma que quiserem, sem se importar com o técnico, eu acho muito escroto você julgar o direito que a pessoa tem de jogar o jogo dela da maneira dela. Tão escroto quanto um jogador competitivo de Melee xingar o pessoal que só quer se divertir jogando Smash All Items. Sem contar que, no caso dos jogos de luta como Street 5, Schoolgirls, cara, o cara tem uma fixação maneira pro Schoolgirls, eu admiro tem, isso. Tem. Né? Eu também tenho. Marvel 3 e Guilty Gear, atualmente é o que chamam atenção neles e sua comunidade de jogadores. Atualmente é o que chamam a atenção neles e sua comunidade de jogadores. É a sua comunidade de jogadores. É, deve ser isso. Os seus detalhes técnicos são necessários para permanecê-los relevantes como são hoje na cena competitiva, que foi o que os tornaram popular. O mesmo vai para a galera que gosta de fazer speedrun. Bugs são parte do jogo mesmo, não sendo intencional. Caraca, puta que pariu, meu irmão. Vírgulas. Calma, galera. Você vai se acostumar. E por que há tantas pessoas que se importam tanto com o desafio pessoal como zerar Ocarina em 30 minutos da forma que a pessoa quiser? Se os bugs estão lá, a pessoa pode muito bem fazer uso deles se precisar. Eu acho muita frescura essa galera que gosta de julgar como os outros jogam, já que do nada eu pulei para esse assunto. O que os senhores acham desse tipo de comportamento e pensamento? O que nós achamos? Eu só chamo de uma coisa. Isso é fiscal de punheta. Pois é, cara. Tipo, toca sua punheta e os caras tocar dele, sacou? Outro vai ser aquele cara da imagem do Facebook que nego tá usando de meme agora. Aí, meu irmão, tô querendo uma relação aí com outro macho bem hétero, entendeu? Nada de viadagem, sem essas paradas de dar chupar, de dar. Só bater umas punhas um do lado do outro, ver uns pornô, pegar umas safadas, aquele cheirão de piroca no ar, trocar de roupa, entendeu? Um na frente do outro, porra aí, dá mijão de porta aberta, sacou? Tenho 29 anos, 1,80m, 77kg e sou peludão macho. Caralho, que porra, isso existe? Então, direto mandando em WhatsApp essa porra dessa imagem. É. Uma comunidade que acho que é chamada, sei lá, Orgulho Goi, uma parada assim. Mundo Goi, uma merda dessa assim. Umas coisas assim que os ouvintes nossos aí gostam. Cara, fiscal de punheta, né, cara? Deixa os garotos brincar, né? O irmão do Ninja Inimigo tava se enveredando para essa parada de speedrun aí que ele contou pra gente. É, ele falou. E vai virar um pro speedrunner aí. Tem uns speedruns que. Essas paradas assim que eu não acho tão maneiro, que são essas que usam glitch. Tipo, sei lá, Final Fantasy VII em 2 horas. Que é quando o cara usa o glitch lá da Yuffie. E aí vai lá pro terceiro CD, uma porra assim. Sei lá, o glitch do Mario 64 de descer a escada de bunda e passar a grade e aí zero o jogo em 10 minutos. E tem um de Bloodborne. Que eu vi recentemente, o cara zera em 27 minutos. Porque ele meio que pula uma parede, né? Uma cerca, né? Que ele sai da cidade pra floresta, que é tipo, sei lá, o sétimo cenário que você vai ver. E ele já dá uma pulão, ele já pula uma pedação do jogo. É, aí o cara zera em meia hora o jogo. Mas assim, cara, deixa o garoto brincar, sacou? O cara quer ser o 100 bolt do jogo dele. Foda-se. É, cuida da sua vida, tá ligado? Vai tomar no cu. É tipo quando a gente brincava de zerar X-Men Apocalipse em menos de uma hora. É, cara, porra, vai. Viver a tua vida, mano. Supera seus limites. Alço, também, só queria responder a pergunta do Daigo na leitura de e-mails da semana passada. Eu nem sou tão velho quanto vocês pensam. Ainda estou no ensino médio. Sou uma criança ainda. Sou apenas um menino, Robin. É um menino. E trabalho no mercado onde meu pai é administrador. Como caixa, quase toda vez que não estou... Ah, tá, peraí. Ele trabalha no mercado como caixa, quase toda vez que não está na escola. Eu mesmo decidi começar a trabalhar com a cidade para conseguir meu próprio dinheiro. Olha aí, porra! Brasil que dá certo. Porra. Caralho, porra. Então, aproveitando o fato de que meu pai trabalha com um estabelecimento como esse, pedi a ele para ser funcionário por lá. É bem tranquilo trabalhar por lá. E sempre que sai podcast novo, ouço no trabalho, quando não há tantos clientes assim para atender. O problema é que às vezes eu solto os risos bem feios na frente dos outros funcionários. E pareço um completo imbecil. Enfim. Me perdoem pelo e-mail relativamente longo, mas gosto muito de mostrar meu amor totalmente pansexual pelo trabalho de vocês. Tenham uma ótima leitura e até a próxima. Porra, parabéns. Cara, trabalhe, estude biologia, estude sua matemática e respeite seus professores e seus pais. É, e ganhe seu dinheiro nesse mundo capitalista que nós vivemos. Tá? Não seja um sanguessuga comunistinha, beleza? Que pede Lei Rouanet pra captar 357 mil pra escrever uma biografia de uma cantora que só queria ser a Ivete Sangalo, no fundo das contas. Essa parada aí mesmo. Sangalo misturada com rock. Lembra no começo da carreira dela que ela usava umas guitarras rosa, umas roupinhas de roqueira bizarra. Essa aqui que é a Ivete Sangalo? É. Lembro, quando ela era da banda Eva. Não, é. Babado não. Novo, pô. Babado novo, isso. Babado novo. Agora eu falei. Sapato cachorro sem vergonha. E eu dou duro o dia inteiro e você com o chão em fronha. Essa moça aí. Essa aí. Senhor da Eternidade morreu. O microfone dele ficou puto. Vocês não estão me ouvindo, não? Agora estamos ouvindo você. Estamos ouvindo você. Você voltou. Acabou hoje? Acabou, né? Acabou. É, fechou. Aí, tem um streaming aí domingo aí do Street 5. Apareçam. Opa. Vejam. Observem. Vai fazer aonde? Vai ser casinha. Sofazão. Eita. Sofazão. Vai ter orgia? Vai ter puta? Cara, não vai ter puta. Não vai ter puta. Não pode ter puta. A casa de família não rola. Não rola putaria nesse nível. Rola a nossa putaria abaixo de soco. Será que briga pra caralho? É, rola ser só a putaria abaixo de soco. De xingar o coleguinha. É, pô, parada bem macho assim, entendeu? Pô, tocar a punheta um do lado do outro mesmo. Pô, clichêrão de piroca no ar. Essa parada aí, baixo de soco. Porra, 1,80m, peludão. O único lugar no seu prédio onde rola putaria é naqueles vizinhos seus que dá pra ouvir berrando e gritando de raiva um com o outro dentro do seu banheiro. Caralho, pode crer. Tem uma mãe e um filho aqui no andar de cima do meu. Cara, eles brigam toda hora. Já chamei até a polícia uma vez por causa deles. É mesmo? Nego, assim, tipo, o nego tava quebrando a casa, meu. Tava um fighting game dentro daquela porra, mano. Tipo, all item, modern song only a parada. Tipo, uma porradaria animal a parada. 1:30 da manhã. Parabéns aos meus vizinhos aí. 1:30 da manhã. Porra, que delícia. É isso. Acabou essa porcaria. Eu não participei desse programa porque estava assistindo Deadpool e cheguei atrasado. Mas pessoas melhores do que eu estarão neste programa. Foda-se essa merda. E Voto, você tem algo a dizer além do stream de domingo? Crianças, estudem e respeitem seus professores. É, eu acho justo. E você, Cássio? Quando for mandar a porra do e-mail, manda a porra do e-mail direito. Bota pontuação, bota acento, bota vírgula, bota tudo. Porque a gente faz uma mágica aqui na leitura, que parece que você não é retardado, entendeu? Mas a gente sabe difícil. Que você é. Você viu que o lápis se complicou hoje, que ele tá desacostumado ali. Eu não consigo mais, cara. Eu perdi. O poder da improvisação de consertar e-mail de ouvinte retardado se esvai. Se esvai. Além disso, coloque o seu nome pra gente poder xingar você diretamente. O seu nick, né, no caso. Quando você faz isso e respeita o português, você respeita seus professores. Verdade. Então, assim acabou essa porcaria, siga em frente para o programa sobre aguinhas. Sobre aquíferos em jogos. Em geral, siga em frente, logo mais, tem mais e até. Diversão na vez. Amigos da Justiça, invoco aqui o poder da nostalgia para lembrar de grandes traumas da nossa infância. Grandes traumas da nossa infância não era o tio abusando sexualmente da gente, não era a perguntinha tipo, vai pra ver ou pra comer? E a namorada? Tá, como é que tá de namorar? Não, o grande trauma da infância de todos nós eram as fases da água. E lá, me ajude a tentar lembrar um pouco desse trauma da nossa infância. Primeira fase da água, provavelmente, deve ser o Super Mario Bros. 1. Porque antes disso, com Atari, etc., enfim, talvez você pudesse falar que essa fase do, sei lá, do Adventure do Atari é de água, mas quem te garante, entendeu? Podia ser qualquer coisa, podia ser, sei lá, no espaço e você não sabe. Tava na sua imaginação. Todos os jogos deviam ser fases da água no Atari, se você quisesse. Mas no Super Mario Bros. 1 isso fica evidente, o mundo, acho que é o 2-2, sei lá, ele é uma fase de água de fato. 1-3 também é, né? Tem até um monte de fase da água no Mario. Acho que as primeiras fases, os primeiros mundos todos têm, né? 1-3 é... Eu acho que é 2-2. É 1-3? 2-2 ou 2-3? Não, 1-3 é já. Não importa, não importa. O que importa é que tem fase d'água. E desde então, os jogos de Nintendo começaram a ter uma proliferação de fases de água que tornou-se imediatamente um estereótipo, né, de jogo de videogame como a forma mais fácil de você ter um desvio da jogabilidade do seu jogo. É um desvio de, por exemplo, um jogo de plataforma que tem toda uma física gravitacional implementada pro jogo inteiro e você ter pequenos desvios, pequenas variações de jogabilidade com fases de água. Seja, por exemplo, no caso do Mario, que você desvia completamente a jogabilidade pro cara ficar mais indefeso e realmente flutuar, né, voar dentro d'água, caindo também naquele estereótipo de que água é igual a ar, e também pra você meio que dar um slow no cara, né, que é o caso, por exemplo, do Mega Man e de alguns Sonic. Outros jogos, Sonic, por exemplo, você, enfim, tem uma mecânica aquática em que você tá andando embaixo d'água e que isso te deixa mais lento e talvez com mecânicas de cronológicas pra você morrer mais rápido, tipo o próprio Sonic. Né? E tem aí a melhor mecânica de todos, que é do Donkey Kong, que é tipo, pegue um peixe-espada irado e faça um shoot'em up melee. Cara, a pior coisa pra mim é quando no jogo você não pode nadar. Você tá debaixo d'água e a água, ele é só um meio em que você anda mais devagar e pula mais alto. Ponto. Só isso. E o que você acha de um jogo que você tem que buscar uma bota de aço pra poder fazer isso? Cara, o bot ganhou, pode fechar, acabou. A pior coisa desse jogo é que pra botar a bota de aço, você tinha que apertar Start, entrar no menu, andar 2 casas pro lado, equipar a bota, sair do menu, afundar, entrar no menu de novo, andar 2 casas pro lado, desequipar a bota e tirar do menu. Só isso, tinha que fazer 30 mil vezes. E te dá vontade de assassinar pessoas na rua. Mas esse jogo que vocês estão falando tem uma trilha sonora muito boa. Muito boa. Chama Ocarina do Tempo, do é o jogo que tem o Zelda. Achei que era Tibia. Achei que era Tibia. O Ocarina do Tempo tem. O Ocarina do Tempo tem a melhor fase de água de todos os tempos. Que é uma fase tipo caixa d'água, sabe qual é? É caixa d'água. Vocês concordam aqui que fase da água ela é meio que uma instância que obriga o jogador a mudar dramaticamente sua forma de jogar. É um minigame, né? São pequenos excertos de minigame dentro do seu jogo maior. E aí, seja mudando completamente a mecânica ou parte da mecânica. Mas é, você obriga o cara a ter um desvio completo do que ele tá acostumado a jogar. Tem casos em que isso é muito bom, até inclusive, e tem casos que é uma merda. Porque todo jogo tem uma curva de aprendizado. E lá pra quarta fase, quinta fase, você já tá masterizando o jogo e tá tipo, caralho, agora eu tô entendendo tudo, sou pro, sou pica. E aí, o que acontece depois? Você quebra isso tudo e tem que jogar, aprender tudo de novo. Pra jogos mais antigos, por exemplo, jogos de Nintendo, isso era uma coisa mais fácil, porque você tinha dois botões, né? Então, não importa o que você tivesse que fazer no jogo, era mais tranquilo, porque, enfim, ou é um botão, ou é outro que você vai usar. E a mecânica de movimentação, enfim, esquerda, direita, cima, baixo, era pega mais facilmente. Hoje em dia, tem um problema maior ainda, que todos os jogos você pode fazer 50 mil coisas, né? Então, pra tudo você precisa realmente de um tutorial. Se você for jogar GTA V e entrar na água, aí você descobre que, sei lá, o gatilho da direita, que era tiro, ele agora, na verdade, é tipo, mexer o braço direito pra nadar crawl. Que seja, sabe qual é? Mas isso é um problema de curva de aprendizado maior agora, certamente. Mas falando em anos 80, até anos 90, que você tinha, sei lá, 6 botões no máximo, isso não era tão complicado. Então esses desvios de jogabilidade, você meio que ferir, entre aspas, a curva de aprendizado. Eu não lembro se agora o mundo 1-3 do Mario realmente faz d'água, não é? Eu tô confiando no bot. Não, já olhei no Google. E, viu? Eu só errei quando eu pensei estar errado. Você já passou então 5 fases, né, do Mario. Mundos 1 a 3, que são fases regulares. Mundo 4, que você enfrentou um primeiro chefe. Teve um mundo 2-1, só pra, sei lá, contextualizar, e aí você entra na água. Então você já jogou 5 fases e realmente você já dominou uma jogabilidade mais fácil, dá 20 minutos de jogo. Sim, mas você tá pegando um exemplo clássico de game design. Que você pega o Sonic, sim, quando começam a aparecer as fases da água, simplesmente, meu Deus, que merda é essa? Porque ele tá lento. Eu não quero ser essa bolha. Mas acho que o problema do Labyrinth Zone no Sonic é que, na verdade, um problema, uma percepção errada, ou talvez certa, enfim, um erro de alguém no Sonic, ou de quem joga, ou de quem fez, é essa coisa de aliançar o Sonic a um conceito de velocidade absurda e loop, e dane-se, e não são nada mais do que uma máquina de loops. Mas desde o zero do Bastion Sonic, o maior problema das pessoas encarando o Sonic hoje são as pessoas achando que Sonic é um jogo pra você correr, que nem um filho da puta pra direita, e foda-se. Porque você, se fizer... Não é hoje, é sempre. Não, mas você, pô, se você jogar assim desde o primeiro Sonic, você não consegue fazer as coisas, você não consegue passar dos obstáculos. O jogo é feito para te fuder se você joga assim. Tanto é que ele bota na frente de uma mola que tá na parede, que você vai na mola e começa a correr, bota espinho. Então, tipo, se você vai correr, você vai morrer. Então você tem que correr, mas correr com cautela. E na segunda fase, terceira fase, já aparece uma fase da água, que você tem que jogar lento e quebra totalmente essa mecânica do jogo. O problema também é que muito do que a gente entende como Sonic, muito da propaganda do Sonic, você tá pensando em Greenhill Zone e Atum, que é realmente, se você quiser correr igual um maluco, você chega no final. Todo mundo. Não pega vida, não pega nada. Eu penso que não é Greenhill Zone e Atum. Tudo bem, então, parabéns. Só você, o diferentão. O Ice Cap Zone 3. É isso que eu tento entender no Sonic dele. Não, mas eu concordo com você, porque a maioria das pessoas, talvez, que hoje reclama de um Sonic da vida, o cara não jogou um Sonic inteiro lá do Mega Drive. Então a imagem que ele tem na cabeça dele é Greenhill Zone 1. E Greenhill Zone 1, bem ou mal, você podia correr igual um maluco o tempo todo. Uhum. Pra quem jogou um jogo inteiro, e aí foi nas fases de lava, não sei o que lá, e ouviu aquela musiquinha... Taran, taran, quem ouviu essa música sabe que não é só correr. Taran, taran, taran. É. O Pyron vai reclamar, mas é verdade, Pyron. Vai se fuder, é isso mesmo. Moleque, porra, é... Ainda que não seja sem correr, a dinâmica da água no Sonic quebra completamente o que você espera daquilo ali. Veja bem, você tá acostumado a andar num certo ritmo, a ter uns puzzles... Puzzles é forte, né? Mas enfim, tem que recuar um pouco, subir uma plataforma, etc. E na fase da água, você não tem isso. Você tem um ritmo maluco e chato, cara. É realmente chato. Vamos inovar na mecânica? Vamos botar o Sonic lento e tendo que tirar a porra da bolha sair do chão. Assim, isso não é inovar na mecânica. Caraca, isso é você criar coisas novas que não são dinâmicas. Aí ele fica batendo o pezinho no chão e tal, chato. Não, a pior coisa da Terra é esperar a bolha sair do chão. Porque, assim, duas grandes características das fases das águas é que, primeiro, você tá mais lento. E, segundo, você não consegue respirar debaixo d'água na maioria das vezes. Então, você tem que administrar uma forma de aguentar o seu fôlego e andar mais devagar. A maioria das fases da água é uma corrida contra o tempo, só que corrida lenta. Algum de vocês já teve alguma experiência boa com um jogo que se passa no momento na água? A famosa fase da água boa? Vocês já tiveram alguma? Claro, Super Mario Kart Copa Beach. Não, não é fase da água. Tu não tá dentro da claro água. Que é. Claro porque que é. Claro que é. Não importa. É a água, é água. É uma fase. 3DS, né? Tem que tá... Não, Super Mario... Super Nintendo. Você tem que estar submerso pra estar na água? Acho que tá sim, água, pô. Claro que nossa, você entra na água. Você pode, inclusive, se você entra na água, você afunda e o cara te tira, de. Não muda a mecânica, não faz Lords, nada. Lords, vamos definir muda, uma coisa. Muda, fica mais lento. O que é a fase da água? É a fase em que você vai estar imerso em água a maior parte do tempo? É um jogo em que todas as fases são fases da água? Ou fase da água, qualquer fase que tenha uma água? Vamos definir isso pra gente poder dar continuidade na discussão. Tem água da água, cara. Por exemplo, no Mario World, aquela fase dos golfinhos maravilhosa. Tem água embaixo, os golfinhos ficam pulando e você fica lá. Aquilo pode ser considerado uma fase da água? Ela é uma fase réptil. Anfíbia. Anfíbia. É uma fase anfíbia. Por exemplo, Diddy Kong Racing. Aquelas fases que você joga no Hovercraft, que você passa por cima da água. Aquela fase da água. É cópia de Mario Kart, provavelmente. Não. É anfíbia também. No Diddy Kong, não, não. Mario Kart não tinha Hovercraft. Não, senhor Eternidade, eu vou dar um claro exemplo do que é fase da água nesse esquema. Hovercraft não é fase da água. Fase da água é quando você vai no submarino do Starport, entendeu? Tá, tá aí. Aqua é uma fase do caralho da água. Eu me amarrava nessa fase, era a fase preferida. Olha só. Mentira, mas eu gostava. Era sério? Boa, mas porque não era foda. Pra mim é uma fase da água boa, mas eu acho que é a pior fase do jogo. Pior não, em que não sentido? É, mais difícil? É mais chata. Cara, a fase do tanque é melhor. Mais chata? Não, mas o que é chato? Chato porque é difícil de passar? Não. Ou chato porque você não gosta? Chato porque o jogo tem um tipo de velocidade, tem um jogo e tal. E aquela fase em especial é completamente diferente. As coisas são mais lentas. Cara, mas tudo. Você não tá sonicizando o seu Star Fox? Por algum motivo você tá fazendo isso como um problema, mas isso não é um problema. Isso é uma técnica porque você tinha jogos que eram extremamente repetitivos, como Star Fox, por exemplo, e você cria fases com mecânicas diferentes exatamente pra quebrar essa questão. Isso é proposital. Que é o propósito da coisa. Concordo. É. Depois de 5 fases do Mario andando pra direita, pulando e quebrando o bloco, você começa a nadar. Tá, mas o que eu falei é, essa fase, ela é legal. Ela é uma fase da água que é legal, mas ela não, pra mim, ela é uma das fases mais chatas do jogo, porque todas as outras fases são muito maneiras. Sabe que você não te pegou, não te capturou. Não me pegou. Cuidado, o tubarão vai me pegar. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Não tem, não teve tubarão. Sabe uma que é muito boa? A de Battletoads. Qual de Battletoads? Qual Battletoads? Do primeiro Battletoads. Qual fase é? Uma fase aqui na água, pô. Eu não sei se tinha nome nas fases. Acho que era não tinha, eu lembro da Carol. É antes da moto? Eu também. Não, a moto é logo no começo. A moto é eu nunca passei da moto. Nunca passei da moto. É, tá certo. Antes ou depois da minhoca? Cara, eu acho que é a da minhoca, inclusive. Não, a da minhoca não é na água. É, não tô lembrando. Eu sei que é uma fase na água. Do primeiro Battletoads. Tinha moto sobre água. Tinha nas Tartarugas Ninjas. Tinha no Mega Man X4. E aí? A fase d'água não é? Não, é uma fase que você. Não. É de corridinha, né? É de corridinha. A fase que é tipo o aqua, que você tá completamente imerso na água, ou você passa a maior parte do tempo dentro da água, é quando você tá na fase da água. Tem que ter imersão na água. Tem que ter imersão. Ah, o de Battletoads eu procurei aqui. Ela é a nona fase. É a penúltima, se não me engano. É uma que você tá embaixo d'água nadando com o sapo e vem uma serra elétrica redonda atrás de você, lembra? Agora, qual é? Lembrei. Você tá meio que dentro de um esgoto. Vou mandar a real. Wave Race não tem nenhuma fase da água. Tá bom. Okay. Justamente. Próximo. Okay. É. Aliás, eu estou na mesma página. Launch Octopus Stage. Excelente fase da água. Que é isso? É Mega Man? É. Mega Man X. O povo Mega Man X. O povo do lançamento. Aquele Bubble Man no Mega Man de Nintendinho também. Pois. Que é uma. Que é o tipo de. É o 2, né? É o tipo de fase em que você dá um slow no cara. Você só usa uma magia de slow lá do Final Fantasy. O cara não tá. O Mega Man não tá nadando, não tá nada disso. Ele só tá lento e. O cara só muda a velocidade. Só muda a velocidade. É igual o Sonic. É que o Sonic, bem ou mal, você tem que pegar as bolhas, né? O Sonic tem o desafio a mais de, ó, perdeu a bolha, perdeu o fôlego e morreu. O Uniken também, né? O Danilo fez esse negócio. Você entra embaixo d'água e começa o contador. 5, 4, 3, 2, 1. Aí você morre. Uma coisa a gente tem que agradecer ao Sonic e a fase da água é que a contagem regressiva e aquela musiquinha dos 5 segundos... É a coisa mais desesperadora da infância. Tipo... quando você não pegava, você morria morte estelar ou você só morria. Perdia moeda? Não, você morre. Morre direto. Morre afogado. Até o Wolverine morre. Uma fase que eu realmente odiava, e eu acho que criou toda a má fama do próprio jogo, é aquela fase da água do jogo Tartarugas Ninja, do Nintendinho. Só que é impossível. Nossa. Acho nojento isso. Não lembro disso, não. Tu não conhece a fase? Não. Só conheço de top 10 de sites na internet. Top 10 coisas mais escrotas da internet. É, só lembro de Tartarugas Ninja num lugar pegando fogo, não entendi. Prédio pegando fogo. Isso que é maneiro. Ah, essa era a primeira fase, muito boa. Caiu uma. Era a primeira fase. Ou então os jogos de fliperama mesmo, de Nintendinho. Só logo fim de semana, não deu tempo de fazer nada. Tartarugas no tempo. Essa provavelmente deve ter um problema de jogabilidade, né? Uhum. Problema de responsividade horroroso, e aí destrói o jogo todo. Tem mais algas, umas paradas, que te dão um dano absurdo se você encosta nelas, e você tem um espaço, você nada na água, né? Então você tem um espaço muito pequenininho pra passar entre elas. E aí é frustrante pra caralho, você não consegue passar, e você morre mil vezes. E quando você passa, passa na sorte. Entendi. Lembra um jogo do Super-Homem aí no 64? Nesse sentido, nesse critério. Mas deixa eu perguntar pra vocês, assim, popularidade das fases de água nos joguinhos da nossa geração foi culpa do Mario e do Sonic? Porque os produtores viram, ok, a mecânica da água é uma mecânica mega viável e a galera de algum nível já tá familiarizada, vamos investir nisso. Ou a galera falou, realmente não, eu acho que água é uma mecânica nova, inovadora, vamos fazer água porque é o que tem pra hoje. Acho que como esse negócio se criou com o jogo do Mario, o primeiro jogo do Mario, de Nintendinho, né? Super Mario Bros. 1. E ele foi é um bastião de jogos de plataforma, e esses jogos de plataforma foram, de certa forma, o que dominaram essa década de 80. Exato. E até a década de 90, talvez, né? O cara que primeiro criasse os estereótipos ali, os macro estereótipos, levava. Como foi o Mario e foi com fase de água, acho que ficou. Depois você tem, não muito depois, caras que pegam outras possíveis desvios de jogabilidade e implementam isso também geram estereótipos. São as fases de carrinho, por exemplo. Que são fases que são em trilho, né? Fase em trilho, fase como o Donkey Kong tem, como o Battletoads tem. Sim. Não sei dizer agora qual dos primeiros. E que é meio que uma derivação do conceito de auto-scroll. É a fase vai andando sozinha e se vira. Que é uma coisa que vem lá do Mario também, que os shoot'em ups também pegam isso com força. Então, a coisa da água, acho que ela fica por ser simplesmente o desvio mais fácil de você brincar com a gravidade, né? Pois é. E como o jogo de plataforma ele é puramente um jogo baseado em brincar com gravidade, fica sendo o desvio mais fácil de você fazer. É muito fácil você culpar o Mario, porque o Mario ele foi o jogo que influenciou uma geração inteira. Eu não tô culpando ninguém, eu acho maneiro fazer. Não, tô falando que o Bode falou, ah, você acha que o Mario e o Sonic influenciaram pra ter mais água? Mario influenciou tudo naquela geração. Influenciou a porra toda. Influenciou até as pessoas virarem comunistas, porque quando ele entrava no castelinho, ele achava uma bandeira branca com uma estrela vermelha. Tipo, tá dominado. Agora, Sonic nem tanto, porque Sonic foi um jogo já derivado do Mario. E as mecânicas de jogabilidade de água no Sonic já tinham sido exploradas em diversos jogos antes. Se eu não me engano, o primeiro jogo da Sega que explorou bem água foi Alex Kidd. O Alex Kidd ele faz uma exploração semelhante à do Sonic, a do Mario, né? Eu acho que o Alex Kidd ele faz muito bem, porque logo na primeira fase, e é a primeira fase do jogo, ele se apresenta essas duas jogabilidades. Em 70% da fase, você tá pulando e caindo num precipício lá. E nos últimos 30%, você tá dentro da água. E você, na primeira fase, já dominou as duas mecânicas, com coisas bem simples. Então, ao longo do jogo, você vai revisitando essas mecânicas de uma forma mais difícil. Ele não chega no meio da fase 4, depois que você já masterizou um tipo de mecânica e te reseta na cabeça. Fala, beleza, você vai sentir na fase 1 de novo agora. Ele fala, olha só, lembra que você já jogou isso aqui? Agora eu vou te apresentar essa oportunidade de uma forma um pouco mais complicada. E eu nunca tinha percebido isso antes de falar isso. Então, parabéns a todos nós. Me fez perceber que Alex Kidd tem uma boa fase da água. Obrigado. Aí. Você falando de Alex Kidd, eu me lembrei que Mônica no Castelo do Dragão, a Mônica na água é igual. Ela não muda nada. Caralho, é verdade, ela não muda nada. Ela não sai bolha, eu acho, da cara dela, só isso. Ah, pô, aí muda tudo. Ah, mudou pra caralho, então. Parece um Underboy. Agora, eu vou levantar uma fase da água que é muito controversa. Tem muita gente que acha maravilhosa, e muita gente fala, meu Deus, a trilha sonora é muito pica, isso é tudo demais. E eu não acho grandes coisas. Inclusive, talvez por um ranço de fases da água, eu não tenha gostado tanto dessa fase. Mas é a fase da água do Donkey Kong Country. As músicas de Donkey Kong são qualquer merda, né? Isso aí já começa por aí. Tem nada demais aquela porra, aquela música, aquele jogo. Foda-se. Mas o peixe-espada é muito maneiro. As mecânicas de fase de água do Donkey Kong não são só o peixe-espada. Quando você tem o peixe-espada, tudo é lindo, maneiro. Você pode botar o bonequinho concentrando, isso. Aí ele vai direto. Yay! Mas quando você não tem, ódio. Se você não tem nada, é um inferno. Porque é tudo bicho que te mata. Você tem que ficar nadando com aquela mecânica lenta e chata, passando no buraco certinho ali na hora certa. É um saco. Não se ensinam truques novos a macacos velhos. Uma característica legal do Donkey Kong é que você só pode matar inimigos de baixo d'água se você tiver com peixe-espada. Se você não tiver, você é o bicho mais frágil. Chora. Assim como quando você é Mario, se você não for Mario Espaguete, um abraço também. Não vai matar ninguém, vai só morrer. Mas só nada e morre. Solta fogo. Sim. Que é sensacional, porque você solta fogo debaixo d'água, mas beleza. É um espaguete. Peixes do mundo dos cogumelos são fracos contra espaguete, contra almôndegas, na verdade. Donkey Kong Country 3 tem uma mecânica muito maneira, que tem algumas fases que você tem tipo um peixinho mascote, seu amiguinho que te acompanha e ele sente fome. Sim. Então você tem que ir alimentando o peixe ao longo da fase, e se ele não comer a quantidade bastante de peixe, ele te ataca. E aí, pô, cria uma mecânica muito maneira. No 3 você vira o bicho, inclusive, em algumas fases também. Também você joga também. Com o bichinho. Uhum. Isso é maneiro também. O Donkey Kong, ele faz esse aprimoramento dessas mecânicas que o Mario cria. Eu acho que são as melhores fases aquáticas que tem mesmo. São as de trilha sonora, meio que, eu acho, meio qualquer merda. Mas dentro do conceito do jogo, dentro de você pensar numa música de uma música ambiente pro jogo, aí sim, é maneiro. Mas a mecânica de jogo, eu acho que ela é a mais redondinha, né? De como você aproveita os espaços, os hitboxes não são quebrados, você não encosta na porra do polvo e não acontece nada, e ao mesmo tempo, sei lá, não tem telecinese pra te matar debaixo d'água. Eu acho muito bem feitinho. Pra essa geração 16 bits, eu acho que é o... Esse e o Dwarf Jim também. Dwarf Jim também tem umas fases aquáticas muito arrumadinhas. Porque o Dwarf Jim, elas são anfíbias mesmo. Eu lembro que você tinha tipo uma máquina que você pilotava debaixo d'água no Dwarf Jim, não era um negócio desse? E você usa aqueles capacetes de vidro, meio tipo os nobres do One Piece, o caralho, e você passa em trechos que são meio aquários e outros trechos que são subaquáticos mesmo. O Dwarf Jim também é bem arrumadinho nesse sentido, mas já é uma coisa bem final do 16 bits, né? Já é 90 e pouquinho, assim, 93, sei lá, meio perto do ladinho ali. Uma coisa que me lembra é a fase da água do Super Mario 64. Super Mario 64 tem várias fases da água, mas a primeira, que eu acho que é Jolly Roger Bay. Isso não é do Banjo-Kazooie? Jolly Roger do Laguna do Tweak. Banjo-Kazooie. O quê? Hã? Nossa! Finalmente esse assunto chegou! O Bode venceu. Caraca, parabéns, Bode. Conseguiu trazer o assunto do Banjo versus Mario pro podcast. Cara, eu acho que Jolly Roger Bay era uma fase... Deixa eu jogar no Google aqui. Aqui. Era de Jolly Roger fase... não, mas era... Tá, é porque tem Jolly Roger Lagoon, que é do Banjo também. É isso mesmo. Jolly Roger Bay é uma fase do Mario. É uma fase do Mario, mas não é a primeira. Eu não lembro qual é o nome da primeira. A primeira era uma que tinha aquela enguia gigante que te dava um mó cagaço. Não sei vocês, mas quando eu era criança, a primeira vez era, que eu vi. Lembrei, era Dire Dots. Isso, exatamente. Primeira vez que eu vi aquela enguia gigante, meu cu fechou, não passava um alfinete ali, moleque. Caralho. Nem o supositório? Nem o espaguete. Eu caguei espaguete. Foda. Que isso. Qual era o lance? O Dire Dogs também é uma fase anfíbia. Você tem pedaços ali fora da água, você tem que apertar botão, não sei o quê. E depois, quando você nada um pouquinho. Nada um pouquinho, sai um pouquinho da água. Sai um pouquinho da água, um pouquinho. Você meio que começa fora da água just because, sei lá. Porque a maior parte das coisas que você faz é dentro da água. E dentro da água você tá muito frágil lá. Então você não tem muita movimentação, você não tem muita velocidade. E aparece um bicho gigante nadando ali. Você tem que pegar a estrela no rabo daquele bicho. Você, caralho, fudeu. Tem que meter o rabo nesse... Link, o quê? Meteu o rabo? Tem que meter o rabo desse filho da puta. Fazendo uma comparação com essa fase, mais ou menos na mesma época também, no Banjo-Kazooie, naquela fase do esgoto, que me foge o nome, que tem aquele peixão mecânico, a gente tem que ir lá embaixo, assim, é muito fundo, você já chega lá no fundo e fala, meu Deus, vou morrer sufocado. Não dá, não dá. Eu lembro dessa E aí você tem que ficar passando por dentro da chave pra libertar o peixe. Cara, é muito maneiro, sabe? Que sensação foda. E tem uma coisa, uma mecânica semelhante com essa aí de bichão gigante embaixo d'água, é o sétimo colosso do Shadow. Pô, o sétimo colosso que é a serpente marinha lá, bizarra. Assim, eu não lembraria que é o sétimo colosso, mas eu lembraria que é o colosso da água. É o colosso d'água. Ele é claramente a fase da água do jogo inteiro, mas ele é maneiro. Se ela for colosso, não. Todos os colossos são maneiros. O último, ele... Mas é que tá. Nós vilanizamos as fases d'água. Por quê? Por quê, coitadas delas? Nós quem? São maneiras. Vocês, né? Desde a puta. Não, você. Você. Eu nunca Sempre você, isso. Sua eternidade. Você. Claro que fez, com certeza fez. Aí, boy. É uma merda e foda-se. Clanker's Cavern. Nunca falei isso. Isso. É o Clank que fez isso. E eu lembro que eu tomei mó susto quando eu vi a cara desse putão também, gigante. Mas enfim. A fase do Shadow of the Colossus era legal, mas eu não sei dizer se aquela fase em especial ela é legal ou se ela novamente é uma das fases menos legais de um jogo muito legal. Senhor da Eternidade, você, que é a nossa representação do contra, gostaria que argumentasse a favor das fases da água. Argumentar em geral a favor das fases da água? Cara, porque você tá dizendo aqui que você não fala mal da fase da água. Não, cara, é como eu disse antes, às vezes algumas fases da água não são tão legais, mas elas dão um refresco, uma renovação no gameplay do jogo, entendeu? Se não fosse pela... Talvez a fase da água seja um mal necessário, vamos dizer assim, porque se não fosse por ela, as outras fases não seriam tão boas, entendeu? É, porque ela te tira da mesmice, né? Sim. É porque provavelmente, né? Você tá pensando, eu vim aqui pra jogar X, e aí tem uma fase que é Y. Fala, cara, mas eu não quero jogar Y, eu quero jogar X. Se eu quisesse jogar a fase da água, eu jogava a Echo the Dolphin, jogava a Pequena Sereia, sabe? É isso que eu tô falando, a fase da água não é a fase que queremos, é a fase que precisamos, entendeu? Exatamente. Ou então você vai jogar a fase da água do Kingdom Hearts 2, que é um joguinho de música com a Pariel. Não é um joguinho de música, não. É um mundo normal, não. Você é um sereio. É um joguinho de música, rítmico, com a Ariel. E o que tem dos jogos que são todos fases de água, tipo Evil? Echo the Dolphin. Maravilhoso. Exatamente. E o próprio Echo jogo da Ariel pra Nintendo, né, era muito bom. Caraca, eu gostava, era muito maneiro. Você transforma... Caraca, aquele jogo lá, você começava a cavucar atrás de concha pra usar. Ué, era bacana, cara. Cavuca lá no fundo? É, com rabo, né? Você tá falando o quê? Da Pequena Sereia ou do Echo the Dolphin? Isso, da Pequena Sereia. Não, Pequena Sereia. O Echo não consegue esse jogo, cara. Não consegue passar da pena. Echo é um jogo meio esquisito, né, cara? Ninguém gosta dessa porra desse jogo, né? O jogo do golfinho. Meio que você, sei lá, você fica nadando o jogo inteiro. Hoje em dia, ele ia ser muito aclamado como um Dolphin Simulator no Steam, sabe qual é? Dolphin Simulator. Não me convence. Acho meio bosta. Acho meio bosta. É um jogo o quê? Um jogo paradão. Você fica lá, aí você passa pelo buraco da pedra, aí você volta. Teoricamente ele serve pra alguma coisa, mas eu nunca o entendi muito bem, não. Eu acho meio bosta mesmo. São golfinhos e outros golfinhos. E meio que... Eu não sei o propósito, entendeu? Eu não sei se ele é tipo um Procurando Nemo da vida, que tipo, o Echo tá procurando outros golfinhos. Ou não, são golfinhos nadando e você manda o sonar e nada acontece. E foda-se, você vai jogando. Eu nunca entendi, cara. Eu sempre achei um jogo bem zoado. Acho que um dia eu vou procurar entender a verdade sobre Echo the Dolphin. E o pior é que a galera se amarra em Echo the Dolphin. Não, então, hoje em dia ele seria aclamadíssimo como um The Dolphin Simulator no Steam. Porra, Greenlight em 2 dias ia atingir milhares de... mas eu não sei, cara. Eu não entendo. Eu vou falar aqui, Ilatos. Quando eu era criança, eu via esse jogo na contracapa do videogame, em revista. Eu achava que devia ser a coisa mais irada do mundo. E eu nunca joguei esse jogo enquanto criança. Eu falava, porra, no dia que eu joguei esse jogo vai ser muito maneiro. Aí depois de burro velho, quando eu ganhei de aniversário um CD da minha mãe com 700 ROMs de Super Nintendo. Padrão. e Mega Drive, sei lá, eu fui jogar. Fui jogar e eu achei muito merda. Mas eu não lembro se foi uma expectativa que eu construí ao longo de, sei lá, 14 anos da minha vida, ou se o jogo era ruim mesmo. É, nunca saberemos, né? O fato é que eu acabei de ler uma parada aqui, daquele Did You Know Gaming, que eu não sei se é verdade ou não, porque nunca tem porra de referência, mas o criador de Echo the Dolphin, Ed Annunziata, disse que fez o jogo muito difícil mesmo, porque ele tava com a paranoia de achar que as crianças iam alugar o jogo e zerar num fim de semana, e ele não queria isso. Tipo, valeu, senhor Fadão. Porra, conceito de replay do cara... no cu, esse cara aí. Mas naquela época, a maioria dos jogos, se você fosse bom pra caralho, você conseguia zerar no final de semana. Tanto é que a gente... O problema é que pra você ser bom pra caralho, você tem que jogar por 50 finais de semana. É. E tem um outro detalhe também. É, por exemplo, como é que eu vou falar um cara, nada a ver com o assunto, né? Final Fantasy VI da vida, são 20 horas de jogo. Eu, criança, no fim de semana... Jogar 20 horas, assim, caralho, tinha que... Minha mãe tá querendo muito deixar eu jogar videogame e não fazer mais porra nenhuma da vida. Uma hora ela ia chegar, ô, tá com esse videogame ligado desde 10 da manhã mesmo? Essa porra aí vai queimar a televisão e foda-se, não vai almoçar e não vai parar nem pra mijar. Não mudou muita coisa até hoje não, cara. Não mudou nada até hoje, não. Mas assim, eu acho que minha mãe não fazia isso comigo, não, pensando bem. Acho que minha avó que reclamava de vez em quando. Falava que ia estragar a televisão, se deixasse no canal 3 direto. Caralho, então, alguém plantou uma ideia muito escrota na minha mãe, que eu lembrei outro dia. O seguinte, o meu Master System, a fonte que ligava na tomada, né, era brutolhuda. Era grandona, não sei se vocês lembram. E aí minha mãe, de vez em quando, ela chegava, encostava... A do Xbox One é assim até hoje. A minha mãe, ela encostava na fonte e falava... Filho, está muito quente. Você vai quebrar o videogame e a televisão. Pare de jogar. E a televisão junto. E a cara vai pegar fogo e todo mundo vai morrer. Cara, princípios de eletrônica fantásticos, né, cara? Está quente, filho. É bom, mãe. Significa que está funcionando. Cara, alguém jogou essa pra minha mãe e colou. Eu só lembro que teve um dia na minha... Música triste. Teve um dia que eu tava jogando Castle of Illusion. Eu não queria desligar, eu não queria perder tudo. Eu soprava a fonte pra tentar deixar ela menos quente, pra minha mãe não achar que eu tava precisando desligar. Obrigado. Criança é foda, né? Criança é foda. Por isso que tinha aqueles kits, assim, pequeno engenheiro, pequeno inventor, que era pra te ensinar truques do tipo, deixa um balde de gelo parado perto da fonte do seu videogame. Sua mamãe acreditará que não tem nenhum outro motivo e que vai funcionar lá a parada. Essa coisa. Mas, recentemente, ou enfim, de duas gerações pra cá, três gerações pra cá, esse conceito, como o conceito de jogo de plataforma, ele foi se metamorfoseando e, enfim, basicamente mais hack and slash hoje em dia, e essa perspectiva de third person action, etc, as fases de água meio que, sei lá, perderam um pouco do seu propósito. Você pula menos hoje em dia, né? Então a coisa da água meio que perdeu um pouco a importância. Então os desvios de jogabilidade, eles não são mais tanto relacionados à água em si. Mas o Uncharted 3, agora não lembro se é o 2 ou 3, eu acho que é o 3. Tem uma hora que você tá no navio e o navio vai naufragar ou alguma coisa assim, o navio começa a tombar, enfim, Titanic. Uhum. E aí você entra numa fase de água mesmo no jogo, bem, bem bacana, assim, do que eu tô lembrando agora, de coisas de, por exemplo, aquelas coisas bem Uncharted, né? O navio tá virando e você cai num canto e esse canto tem água. Aí você começa a nadar e você chega num lugar que agora tá seco, aí o navio vira de novo e mais água e blá blá blá. E que nesse sentido, funciona bem no conceito de fase da água, assim, achei bem legal. O God of War 3 também tem, todos os God of War tem fases de água, mas o 3 agora eu não lembro se o começo, que é bem o Poseidon já, né? Se o começo tem uma fase de água, assim, específica. Não tô lembrando. Eu só lembro da batalha contra o Poseidon, que eu acho que é a melhor coisa do jogo, que é os primeiros 15 minutos, inclusive. Não tem uma mecânica de água ali. Não tem, acho que não tem, né? É, mas enfim, eu lembrei por causa do Poseidon. Eu tava jogando agora o Witcher 3, e teve um momento numa das primeiras quests lá do jogo que eu tinha que entrar num poço pra encontrar os restos de um esqueleto lá e lutar com um fantasma. Quando eu entrei no poço e eu tive que nadar debaixo de uma caverna pra sair do outro lado, eu falei, caralho, que jogabilidade merda debaixo d'água. Porque você não tem muito controle, você aperta um botão pra afundar, outro botão pra ir pra cima e fica escroto e tal. E isso reflete pra mim muito do que é a fase da água. É sempre uma jogabilidade meio escrota, meio tosca, em que te frustra muito mais do que te entreter e faz você querer passar daquilo o mais rápido possível. Porque assim, se você tá jogando um jogo que tá curtindo as fases, entra na fase da água. Pra mim, o que me lembra da minha infância fase da água é: eu quero acabar logo essa fase pra poder jogar as outras fases. Aí eu vou pegar sua fala, Pedro, e vou fazer uma comparação. Pegando a sua descrição, que é uma mecânica meio tosca, que geralmente te frustra. Cara, nos anos 90, no começo da era 3D, que todo jogo que pudesse deixava você voar, o voo sempre era meio tosco, meio sem sentido, não funcionava como você queria, na sua cabeça era muito melhor, e ninguém reclamava. A fase que você voava era, uou, vou voar! E era tão errado quanto, tão merda quanto. É o conceito de água é ar, né? Desses estereótipos, assim, de criação, né? De televisão, videogame, etc. Né? De você subverter a sua própria física. E aí, no mundo 3D, é isso que você falou, tipo, o Knights é uma mecânica de voo. O Knights agora, do que eu me lembro, era legalzinho, mas sei lá, Superman 64, entendeu? Pra dar como exemplo. Ele é toda uma fase da água. O próprio Mario 64, mas o voo do Mario 64 era bem tosquinho. Não, mas então, você deu um argumento muito bom. Mas eu acho que a grande diferença entre a fase da água e a fase do ar seria em que na fase da água você tem que apertar o botão pra ir se movendo lentamente pra frente. Enquanto normalmente quando você voa a uma velocidade ok, contínua, que você vai se controlando e voando. Você tem que ficar apertando o botão e indo nadando pra cima e depois nadando pra baixo e meio perdido. Se você passou direto pra um negócio voando rápido e não conseguiu pegar, eu pelo menos, e eu não sei explicar, talvez vocês consigam me ajudar, eu não me sentia tão frustrado em tentar dar a volta e pegar de novo voando. Talvez pela sensação de velocidade. Talvez pela sensação de estar voando, que é uma coisa que a gente não faz como estou ser humano, voando, e estar nadando. Voando. Acho que a questão do movimento contínuo, que vai completamente contra a água, que é um movimento que você tem que ficar puxando pra andar, te dá uma sensação mais de liberdade. Sei lá. O que você acha, Boyd? Eu não sei, eu joguei a pergunta, eu realmente não acho nada. Eu não tenho a menor ideia. Eu só acho que o pó é muito mais velho que... Essas mecânicas de voo no 3D, elas podem ser as equivalentes às mecânicas de nado, né? Até porque, por uma série de questões de como você renderizar a água, enfim, nesses ambientes 3D, uma porrada de jogo não implementa água e quando você cai na água você morre. E não precisa nem ser um jogo assim, primórdios do 3D. No Red Dead Redemption, a Go morreu. É verdade. Entrou na água, até o joelho morreu. É o jeito de gritar pra você: a gente não tem mecânica de nadar. Cala a boca. Mas podia ter a pata o John Marston. O John Marston, ele tinha uma fruta do diabo do One Piece, cara. Mira no miss lá, coisa assim. Por isso que ele fazia aquela mira sinistra. Entrou na água, morreu, cara. O cara meio que... Não tem mecânica de água. Tanto que quando o GTA V foi sair, uma galera ficou falando, oh, vai ser igual Red Dead Redemption. Entrou na água, morre, caralho. Não, mas eu discordo quando você fala que a mecânica da água é igual a mecânica do ar. Eu acho que tem uma diferença bem crucial que tá na dinâmica em como você se movimenta. Que o ar você se movimenta continuamente, na água você tem que ficar pra sair do lugar. Que isso, cara? Que isso? Se vocês tivessem me visto fazendo o movimento, ia ficar muito mais sensato. Mas tudo bem, foda-se. Todo mundo nada assim. Caralho, pega. Nada favorável. Templo das Águas. Tá. Não, eu jogar o Templo das Águas? O mais famoso de todos? Todo mundo claro. Sabe. Eu joguei duas vezes, assim. Não, eu joguei ele N vezes, mas eu joguei em dois momentos da minha vida. Primeiro eu joguei ele no Nintendo 64, várias vezes. Eu fui o garoto que eu zerei o Ocarina of Time do lado de um amigo meu só pra ele ver como o jogo era maneiro. Eu liguei pra ele e falei, você quer passar o final de semana aqui em casa? Ele falou, quero. Ele foi até minha casa, passou o final de semana e me viu, eu não deixei de jogar, ele me viu jogar o Ocarina of Time até zerar. Ah, você era essa criança, né? Você era essa criança. É. Não, eu tô jogando ainda. Eu tô jogando. Se ele quisesse jogar, eu dava o controle pra ele, mas ele falou, não, joga aí que eu quero ver. Eu joguei ele inteiro pra ver. Tanto é que Entendi. Quando eu ia na casa do Comandante Cobra, a gente ficava revezando o jogo. Revezando várias paradas aí, né? Várias posições. Mas aí qual era o lance? A fase da água, quando eu jogava no Nintendo 4, ela era cruel, ela era escrota e ela era mal feita. Quando eu rejoguei ela, ano retrasado, sei lá, no 3DS, ela não foi tão ruim assim. Por quê? Porque o maior problema do Templo da Água, do Ocarina of Time, no Nintendo 64, é a jogabilidade. Você tem que equipar uma bota que te afunda lentamente, você não pode nadar. Você não nada livremente, que nem a maioria dos jogos 3D que você tá debaixo d'água. Você afunda ou você boia. joia. Não tem um meio termo. Então você tinha que apertar start, pausar o jogo, ir no menu, ir no equipamento, equipar a bota, sair do menu, afundar. Quando você afundasse na distância que você queria, você tinha que pausar o jogo, mudar o menu, desequipar a bota, equipar outra bota, sair do menu e se mexer. E você repetia esse processo umas 30 mil vezes. E fazia você se perder no puzzle do dungeon. Você não lembrava onde você estava, de tantos pausos que você tinha que dar e fazer essas coisas. Falava, foda-se, eu não sei mais pra onde ir. Não sei mais o que eu tinha que fazer. Era tão chato. Vai, que você trocava de túnica só pra matar o Link. Você deixava a bota e deixava o Link agonizando lá. No 3DS, isso era uma coisa sensacional, que é você poder equipar a bota com um botão só. Você não precisa dar pause. Você aperta o botão como se fosse um item qualquer, e ele equipa a bota ou desequipa a bota. Pronto. Só isso já fez o dungeon ser muito mais simples. E o outro problema do dungeon é que você tinha que lidar com níveis de água. Você enchia o templo ou esvaziava ele em 3 níveis. Tinha o primeiro piso, o segundo piso, o terceiro piso, você enchia a água até um deles. O problema é que o lugar para encher a água só até o segundo piso era um lugar muito escondido. Não era muito simples chegar lá. Então muitas pessoas que ficaram presas nesse templo porque não achavam essa segunda parte, de esse nível intermediário de água. Então ou eles esvaziavam o templo inteiro de água, ou eles enchiam o templo inteiro de água. E nunca conseguiam chegar a lugar nenhum. E falavam, caralho, que jogo merda, foda-se essa porra, vou comprar essa Nintendo World. Mas vamos lá, Nigerigo. Embora eu concorde com você plenamente, eu acho que é porque essa fase é uma bosta, mas acho que não é culpa da água, entendeu? Eu acho que a mecânica da bota não é ruim. Ele não é o problema do tempo da água. Talvez eu fale, o problema de interface, lá, que tem que dar pause pra você, equipar mais uma bota, você já ganha sacal. Mas aí é o problema também do dungeon, porque ele é feito de forma que você toda hora fica trocando aquela merda. Se ele fosse feito de uma forma mais... É um problema de interface total. Os caras não pensaram que, ah, vamos fazer esse templo, a gente vai ter que ficar afundando o Link e voltando o Link pra cima, e eles vão pensar que é suportável você pausar o jogo toda hora. Eles não pensaram nisso. Porque você mudava a item, você equipava 3 itens, você fazia qualquer dungeon com os 3 itens. A bota, a túnica, mudar bota e túnica, que era o inferno. Tem que pausar, ir lá, mudar setinha, tananã, era inferno. E a fase da água já é uma fase que quebra um pouco o ritmo, aí você já pega uma fase que quebra o ritmo e quebra mais ainda o ritmo do jogo, fazendo o cara dar pausa, é um saco. Uhum. Exatamente. Ah, e a tela de baixo no 3DS ajuda isso, né? Mas tem uma coisa no tempo da água que a gente não tá falando, que é a presença do Dark Link, o melhor boss daquele jogo. Não, isso é irado, mas aí o Dark Link você luta dentro da água? Não. Você luta fora da água. Mas você nunca luta dentro da água, luta? Verdade. Não, você usa o hookshot dentro da água. Usa o hookshot, mas não usa não. Luta lutar. Usa o hookshot debaixo d'água, sim. Tanto é que você luta contra inimigos debaixo d'água só podendo atacar com o hookshot. É. Se eu não me engano, esse templo você pega o long shot. Isso. Que ele é tipo o hookshot que vai mais longe. Longe shot. Hã? Hã? Hã? Boa. Nem o Mario. Moleque, sério. Qualquer jogo que eu for streamar agora, que eu estiver na fase da água, toda vez que eu vou nadar assim. Nada fazendo isso, esse barulhinho aí. Vai viralizar. É. Não vai não. Cara, hoje tá uma merda. E lá, tá triste, né? Essas piadas estão fortes. Me ajude. Eu estou errado quando eu digo que o grande problema das fases da água, tanto na nossa antiga geração quanto na geração atual, estava aqui. Fase da água tem que ser muito bem feita, senão vai ser escrota. Qualquer mudança drástica de jogabilidade tem que ser feita, senão vai ser escroto. Sim. Porque assim, você tá mudando o pace do jogo. Se você não mudar de uma forma você muito tá mudando foda, o jogo. Você tá mudando o quê? O peito do jogo? Pace. É ritmo. O pace, entendi. Tá. A cadência. O passo do jogo. Né? O compasso. É, a cadência, o ritmo. A cadência é um termo lindo, parabéns. Cadência é um termo lindo, é verdade. Você tá mudando a cadência do jogo. Se você fizer isso de uma forma boa, você poderia gerar um jogo só com essa nova fase. Você poderia fazer um jogo especial, DLC, whatever, fosse só esse tipo de jogabilidade. E foram poucas as oportunidades que eu tive na vida que eu joguei uma fase específica e falei. Não sei, porque você pode muito bem estar criando mais um jogo repetitivo, né? Uhum. Não sei. Mas talvez. talvez o... É, não sei. A resposta mais correta é não sei. Quando você joga uma fase da água e tudo que você quer é que aquela fase acabe logo, entra a questionamento. Você teria que quebrar o ritmo do jogo mesmo? Toda fase, quando eu jogo, eu quero mais que aquela fase acabe logo, que eu quero passar da fase. Mas eu entendi o que você falou. Você quer se livrar daquilo ali, você não aguenta mais aquilo. Aquilo ali é o caos da sua vida. Não é tipo, exato, você não quer passar daquilo porque você quer... vencer aquilo. Você quer passar com aquilo porque você tá sofrendo. Quer apertar start e falar jump to próxima fase. Não, se você exatamente. Tá sofrendo, isso é um problema. Tipo, quando você... Clirados, você que não desagradou com sua voz ao longo de boa parte do programa, dê sua opinião. Qual é a sua conclusão, tirar nosso programa? Qual seria a frase conclusiva para o ouvinte que só quis ouvir o final do nosso podcast sobre fases da água do Baixo Frente Soco? Valendo. Lerato, cara, eu só posso dizer que a sua mensagem veio muito lagada e toda cortada. Eu tô muito lento? Entende? O lento que eu digo é muito delay, meu áudio? Você tá muito lento, deve ser uma fase da água. Aí, essa foi boa, cara. Você tem que dar um braço pra você. Foi boa mesmo. Nossa, foi muito boa. Parabéns. Yeah. Uau. Resuma o nosso programa. Vai tá na fase da água. Foda-se. Um resumo muito bom é: se você acha a fase da água difícil, imagine uma fase da água em Dark Souls. Nossa senhora. É isso aí. É com isso que nós temos envios, e-mails, críticas, sugestões, elogios e porradarias para o gostjogo@baixofrentesoco.com. E se você entrar no fundo do mar, você encontra muito mais do Baixo Frente Soco, né, Ilato? Sim, muito mais do Baixo Frente Soco no site. É isso aí. Abraço. Não vamos já ficar repetindo essas coisas. Vou ter que gravar uma voz separada é isso falando isso pra sempre. Pra sempre.